Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Muito boa noite, está no ar mais um Arquibancada MAC, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Este programa tem apoio do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico e do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu sou a Rafaela de Oliveira e serei a sua apresentadora da noite. Lembrando que você pode nos ouvir pelo aplicativo TV Mackenzie, caso seu celular seja Android, ou pelo aplicativo Mac News, caso seja iOS. Baixa lá que você vai nos ouvir com muito mais rapidez e comodidade. Agora sim, para começar os trabalhos, vamos apresentar hoje os comentaristas da noite, começando pelo Nicolas Montini. Boa noite, Nicolas, e qual o seu destaque? Boa noite, Rafa. Boa noite, companheiros de bancada. Boa noite, ouvinte. Bom, meu destaque de hoje vai para a renovação de contrato do Luiz Araújo com o São Paulo, um dos destaques do time em 2017. Isso aí, tá jogando muito. Boa noite também para o João Rodrigues. Qual o seu destaque? Boa noite, Rafa. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. E o meu destaque é negativo, né? Vai para o Boa Esporte, que oficializou hoje a contratação do goleiro Bruno. A polêmica dá bastante assunto. E à minha frente, Bruno Paganini. Boa noite. Qual o seu destaque? Boa noite, amigos do Arquibancada. Meu destaque inicial vai para a estreia do Botafogo na fase de grupos contra o Estudiantes pela Libertadores. É isso aí, bastante informações do Botafogo hoje. E para finalizar, por último, não menos importante, Gustavo Marques, boa noite, qual é o seu destaque? Boa noite, Rafa. Boa noite, amigos da bancada. Boa noite, ouvinte. O meu destaque vai para o Palmeiras, que quarta-feira vai jogar contra o Jorge Wilstermann pela Copa Libertadores. É isso aí, hoje a gente vai falar bastante sobre Copa do Brasil, Libertadores, Champions League, mas vamos começar falando sobre o tricolor, então toca o hino do São Paulo. Tricolor que sofreu uma amarga derrota no sábado, mas já está concentrado para a próxima partida que vai acontecer na quarta-feira, 19h30, lá em Natal, no estádio Frasqueirão, contra o ABC. Já garantiu uma vitória aqui, uma boa vantagem. E aí, como é que vocês veem esse confronto de quarta-feira? Bom, acho que o São Paulo, mesmo com alguns desfalques, vai para o jogo, apesar da derrota no clássico, tem um pouco da confiança ainda, que o time vinha jogando bem, tinha boas atuações, os jogadores estavam confiantes no trabalho do Rogério. E pela uma notícia que eu vi, foi que o ABC já vendeu todos os ingressos para o jogo de quarta-feira, casa cheia. E falar um pouco dos desfalques aqui de São Paulo: o Sidão com uma lombalgia, o Michael com uma entorse no tornozelo esquerdo, o Wesley, que não vinha jogando, mas também é um desfalque, com uma artroscopia no joelho, e o Prato, a mais sentida para mim, a fratura no nariz. E com isso, acho que o Rogério vai acabar dando espaço para o Gilberto na equipe titular, que o Gilberto vinha entrando, vinha fazendo gol, e uma boa oportunidade para ele para mostrar seu trabalho para o treinador. E vai ser um bom jogo, ABC vem para cima, São Paulo vai precisar se defender, o que não vem acontecendo muito. Sim. Bem nas últimas partidas, e aguardar o jogo para ver como que vai ser definida essa vaga. É, e tem que ver quem que ele vai botar naquele gol. Tá numa zica essa defesa, né? Tá numa zica. E eles estão achando que vai dar oportunidade pro Renan, terceiro goleiro ali, que eu não tenho muita certeza, eu não vi ele jogando até agora, mas é aquela esperança, né? Porque o Sidão, ele fazia alguns jogos, fazia uns bons jogos, outros não. O Denis tá vacilando demais no gol. Então ele vai tentar dar aquela esperança pro gol do São Paulo lá, botando uma novidade. Bom, o Renan, ele atuou no São Paulo em 2015, até naquele jogo que o São Paulo perdeu de 3-0 pro Goiás em pleno Morumbi, ele era o goleiro. Analisando o Denis, é que eu sempre digo, o Denis não é goleiro de São Paulo, ele é goleiro de Ponte Preta, outros clubes. Xolau, não foi uma derrota pro Palmeiras, foi um chocolate pro Palmeiras com direito à cobertura. E aí, como é que você assume essa... esse comentário do Bruno. O que você tem para falar sobre? Ah, tem que aceitar, né? Fazer o quê? O time do Palmeiras foi muito superior. São Paulo não conseguiu criar nada no jogo. Cueva fora também de última hora. O time do São Paulo já entrou meio abalado, sem seu camisa 10. E o Palmeiras, assim, se impôs no seu estádio, com o apoio da torcida, com o Dudu jogando muita bola. E não tem muito o que falar. Parabéns, Palmeiras. E São Paulo precisa se recuperar. O Nicolas encostou num tema aí que é polêmico, né? A defesa do São Paulo. Tem tomado muitos gols. Sim. Eu acho que vai ter que esbarrar muito nisso contra o ABC. E eu acho que, por exemplo, como ele bem tinha falado, das renovações também, o São Paulo tem feito um trabalho bom a longo prazo, vamos dizer assim. O Cueva, o Thiago Mendes, o Lucas Fernandes foram renovados esse ano para até 2021, né? Mas eu acho que ainda falta alguém para a zaga, um nome mais forte. Tem que trazer alguém, que o São Paulo, para mim, ainda falta muito um zagueiro. Eu discordo um pouco do João, porque eu vejo o Maicon e o Rodrigo Caio como uma das zagas mais fortes do Brasil, com dois zagueiros tops, vamos dizer assim. Porém, não são só os dois, né? Precisa ter o sistema defensivo, como a gente já vem falando aqui na arquibancada faz um tempo. Então, precisa ter ajuda dos laterais, que vem subindo em todos os momentos juntos. Os volantes precisam marcar melhor, por exemplo, o João Schmidt, que não vem marcando bem. Então, acho que o São Paulo tem bons zagueiros. O Douglas falhou um pouco também, na minha opinião, contra o Palmeiras ali, com o Buffarini. Mas eu considero ele um bom zagueiro. O Lugano, quando entra, ele dá mais raça do que técnica, porque 35, 36 anos, já a parte física já pesa um pouco. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a zaga em si é boa, tem bons nomes, mas o sistema defensivo precisa melhorar bastante. Acho que o Rogério está treinando muito isso durante a semana. E só um dado para o torcedor que gosta de estatística: se o São Paulo sofrer gol amanhã, será a décima vez seguida que terá a sua defesa vazada. É um número muito alto. A última vez que o São Paulo jogou e não tomou nenhum gol foi na vitória sobre o Motoclube em 9 de fevereiro. Desde então, todo jogo está tomando um gol. É um número para se preocupar. Refletir, né? Tem que se refletir. Bem, a lateral direita do São Paulo acho que é o maior problema. Tanto o Bruno quanto o Buffarini são jogadores que não convencem. E o Rogério tá tentando buscar o equilíbrio, né? Um time que faz muito gol, mas também toma muito gol. Você pega um Campeonato Paulista, o São Paulo não pode tomar tanto gol quanto tem tomando. É a pior defesa do Campeonato Paulista é do São Paulo. Uma vergonha isso, se tratando de um clube gigantesco como o São Paulo, né? Um clube já 3 vezes campeão da América e com uma defesa lá, time pequeno. Então, começou tomando 4. Tomaram 4 do Audax, né? E ano passado tomaram 4 também do Audax, né? Até que deram sorte que não pegaram o Audax na Copa do Brasil, pegaram o ABC, senão a probabilidade de tomar 4 de novo seria muito grande, né? E quem eliminou o Audax foi justamente o ABC, não foi? Foi por isso, nos pênaltis. Né? Então o São Paulino ficou feliz, né? Então, agora falar um pouco do meu destaque, né? Pra renovação de contrato do Luiz Araújo, como o João já bem falou, vai agora até 2021. E ele, que foi autor de 5 gols na temporada, 5 assistências também, vem sendo um dos principais jogadores do time ao lado do Cueva e do Lucas Prato nos últimos jogos. E acho que só tem a crescer, porque, 20 anos ainda, renovação de contrato, mais motivado ainda, confiança do treinador, confiança dos companheiros. Então, o Luiz vem jogando bem. Amanhã ele é uma das esperanças para o time de São Paulo, né? Como a gente já falou de alguns desfalques, como Prato, Cueva vem se recuperando ainda de uma lesão. Então, acho que a torcida de São Paulo espera muito dele amanhã, principalmente nos contra-ataques, que o ABC precisa do resultado e vai partir para cima do tricolor. E o Luiz Araújo, com uma ótima opção de contra-ataque, pode resolver o jogo para o São Paulo. Então, o São Paulo, nessa renovação, eles tiveram um pensamento ali muito, muito futuro, porque viram a capacidade do jogador e renovaram para tentar aumentar, para aumentar a multa rescisória. Porque esse tipo de jogador, ele não dura muito tempo no Brasil. Ele vai pra Europa, certeza. Com certeza. Desculpa, Rafa, só pra completar a informação do Luiz, que o São Paulo detém 70% dos direitos econômicos dele. E falar um pouco que no começo da temporada ele quase foi vendido pro Lille, né? Por aproximadamente 20 milhões de reais. O São Paulo tinha perdido o David Neres já, ia perder mais uma das suas revelações, mais uma das suas promessas. Felizmente, para a torcida tricolor, ele ficou e vem atuando muito bem. E sobre o Luiz Araújo, só um último detalhe. A história dele é bem interessante. Eu adoro isso, de pesquisar a história do jogador. E a história dele é bem sofrida. Ele tem uma entrevista com ele que ele fala que quando ele era mais jovem do que é, né? Porque ele é muito jovem, ele ficava muito triste em ver a mãe dele, que tinha problemas de saúde, ter que acordar cedo para ir vender coxinha, chocolate, porque ele vem de uma situação, assim, bastante, não diria precária, mas bastante... Simples. Sim, simples, exatamente. Então é legal quando você vê o jogador conseguir alavancar, assim, a carreira, porque muitas vezes... É a família também que tá por trás, né? Como o Denilson falou uma vez, o jogador ele tem as costas largas. Então é bem legal ver ele se destacando assim. Eu queria dar um reply pro Nicolas, né? Que discordou aí, que eu falei que o São Paulo precisava de um zagueiro, um defensor a mais. João, eu acho que precisa até de dois, se for ver. Precisa de dois zagueiros. Então, o Maicon até por causa disso, o Maicon agora tá lesionado, né? Vai entrar quem? Rodrigo Caio é um bom zagueiro promissor. Agora sim, o Michael eu acho super valorizado. Então, todo respeito a sua opinião, Xolá, né? Que eu tô pegando no pé exatamente. Do São Paulo e muito menos no seu. E eu acho que todo o sistema defensivo, o Rogério Ceni vai ainda conseguir montar. Tem que dar tempo pra ele conseguir fazer isso. E é um técnico muito bom. É que goleiro não gosta de tomar gol, né? Exatamente, né? Eu daria uma oportunidade pro Lianco, que ele vinha atuando nas seleções de base. E com o desfalque do Maicon, com essa lesão, daria uma chance pro menino pra ele mostrar o futebol dele também. A Juventus da Itália tava atrás do Lianco? Tava. Ele tem algumas propostas de clubes europeus pro meio do ano. E acho que o São Paulo vai acabar vendendo, sim. Ainda sobre o Luiz Araújo, rapidinho pra fechar. Que bom que ele vai ficar, né? Pra gente acompanhar de perto esses talentos. Que muitos vão embora cedo e a gente acaba mal vendo, né? Ou vendo pela telinha. É isso aí, mas a gente já falou bastante sobre o tricolor, agora é hora de falar sobre o empolgado Palmeiras, então toca o hino do Verdão. Quando surge o verde imponente no gramado em que a luta... Vindo de vitória sobre o rival São Paulo, o Porco enfrenta o Jorge Wilstermann amanhã às 9h45 da noite no Allianz Parque pela Copa Libertadores. Vale ressaltar que o time boliviano, que o Palmeiras vai enfrentar amanhã, vem de uma vitória por 6-2 sobre o Peñarol. Inclusive, sobre esse fato, o Dudu atentou, falou para ficar alerta mesmo, porque é um time ofensivo e vai ser um jogo interessante. O Palmeiras na Libertadores, que tem movido bastante gente para assisti-lo. O que vocês pensam sobre essa partida? O Palmeiras vai vir com o desfalque, que é o Vitor Hugo, mas vai conseguir substituir por um nível... Um ótimo nível. Mina. O Mina, um ótimo jogador que vai ficar na dupla de zaga ali com o Edu Dracena. E é uma defesa bem consistente, na minha opinião. E que sempre quando. O Mina é aquele jogador que ele não dá chute. Ele é muito difícil ele dar chutão, ele gosta de sair com a bola. E o Edu Dracena é aquele famoso. O jogo é de. Chuta pro mato que o jogo é de campeonato. Sim, vale ressaltar que o Mina já tem experiência na competição, né? Então, com certeza. Eu diria que vai ser um desfalque, o Vitor Hugo, menos sentido. Sim, o Eduardo Batista tem até dúvidas, né? Se ele joga com Guerra, se joga com o Keno. Promessa de um jogo em que o Palmeiras vai tomar, desde o primeiro minuto, as iniciativas do jogo. Um grupo que o Palmeiras ele é o total favorito, pegando o Peñarol, uma equipe tradicional, já venceu o Libertadores mais de uma vez. E do outro lado, você tem uma equipe boliviana que ela é muito forte normalmente jogando em casa, né? Tanto que fez 6 em cima do próprio Peñarol. E vamos ver também como que a forma com que o Palmeiras vai jogar, né? Ele que acabou mudando agora, né? Mais pra essa parte do 4-2-3-1, parando um pouco de insistir nesse 4-1-4-1. E analisar a entrada do Keno, um jogador que entrou contra o São Paulo foi bem, assim como o Borja entrou participando do lance que deu o gol pro Guerra. Promessa de um jogo em que o Palmeiras tem total chance de sair vencedor do jogo. O Palmeiras tem, não precisa nem falar da linha do Palmeiras, né? Muito bom, não tem nem o que falar. Eu acho que é favorito pra esse jogo contra o Jorge, né? E tem o Tietchan, né? Que foi bem contra o São Paulo, voltando de divisão. O Felipe Melo. Fez um golaço, né? Contra o São Paulo. Vamos ver como que o Eduardo ele vai montar essa equipe. E eu queria lançar um questionamento aqui pro pessoal da bancada. Se vocês acham que o Dudu merece a seleção. Olha, o Dudu você pega... O Dudu, claro, ele vem demonstrando um bom futebol. Mas tem, pra nível de seleção, eu acho que você tem até jogadores que estão acima dele, né? Mas você olhando pro que o Tite convocou até agora. Lembrando, só pra lembrar vocês que no jogo da amizade contra a Colômbia, foi ele quem marcou seleção, Colômbia. O Diego Souza, ele foi bem no jogo, né? Pro Tite, ele acabou sendo convocado agora. Os dois Diegos, né? Você tem o Douglas Costa, né, que joga na função do Dudu, o próprio Neymar. Então fica meio complicado pro Dudu, perto dos jogadores, né? Que são convocados ou que até atuam em um mercado mais atrativo do que o futebol brasileiro. Mas o Dudu é um grande jogador, está no top 5 do futebol vamos dizer assim, da América Latina, o Dudu com certeza está um grande jogador, promissor, mas tem jogadores acima dele para a seleção brasileira. É, na minha opinião, acho que o Dudu merecia uma vaguinha no banco ali para entrar no segundo tempo, porque o que ele fez na seleção no jogo da amizade, jogou bem, marcou o gol, e no Palmeiras ele vem jogando muito bem, vem sendo o rei dos clássicos, né, como a imprensa chama o Dudu agora, e eu acho que ele merecia essa vaguinha na seleção, sim. E outro que, pra mim, que merecia, mesmo tendo atuado muito mal contra o Barcelona na semana passada, era o Lucas. Em São Paulo, vinha jogando bem, com bons números nesse ano. Acho que faltou o Tite dar uma olhadinha com um pouco mais de cuidado pro Lucas e pro Dudu. Mas um segundo questionamento ainda sobre o Dudu. Será que vale a pena ele deixar o Palmeiras pra ficar no banco ali? Não é mais importante ele estar junto do Palmeiras? É outra coisa, né? Porque não adianta nada convocar pra deixar no banco. Nem entrar no jogo e tirar ele de um jogo do Palmeiras. É, aconteceu isso com o Vitor Hugo. Ficou no banco. O jogo nem entrou. Nem teve a sua oportunidade. É, o Dudu é o rei dos clássicos mesmo, né? Fez gol nos 3 jogos. Ele e o Jô. É, o Jô. O Jô ainda não fez gol no São Paulo ainda, ainda, né? Vamos esperar o Jô. Mas pegando o Tite, os jogadores que ele convoca, Tyson, Juliano, me ajudem aí mais nomes... Que a gente... O próprio Paulinho, né? O Paulinho era o homem Renato de confiança. Augusto. Não, mas o Renato Augusto, Gil. Ele tem... O Gil é difícil de engolir. O Gil, né? Tem tanto zagueiro melhor que o Gil. Vocês estão falando dos jogadores que não deveriam, ao ver de vocês? Não, jogadores que são convocados pelo Tite que não são grandes jogadores. É, então, caso confiança, digamos fica assim. Fica com uma dúvida pro torcedor brasileiro, assim, mas por que ele tá lá na seleção? Por que tá não esse? É o próprio goleiro Alisson. Não, mas o Renato Augusto joga bem. Não, o Renato Augusto sim, bom jogador. O Renato Augusto. E o Alisson? O que vocês acham do Alisson? Bom goleiro? Goleiro de seleção brasileira? É reserva, né? Eu acho que pra mim tinha que dar oportunidade pro Diego Alves. Que cata. Por que não convocam ele? Não dá pra entender isso. Catador de pênalti. Não já dá. Pegou pênalti do Cristiano Ronaldo, já pegou pênalti do Messi. Não tem explicação, né? Acho que tem que dar uma oportunidade pra um goleiro desse nível. É, só voltando pro assunto do Palmeiras, que o treino do Palmeiras hoje foi fechado. Eduardo Batista fechou para a imprensa, fazendo mistério, como o Bruno falou, ainda não definiu o time titular, não sabe se vai colocar o Guerra de titular. O treino foi fechado hoje, então amanhã a gente pode esperar alguma novidade em relação à escalação do jogo contra o São Paulo. Mas independente de quem entrar, o Palmeiras vem com um elenco muito bom, com os 11 titulares com nível acima da média. Para mim, o Palmeiras é franco favorito amanhã e... acho que não passará por muitas dificuldades contra o Jorge Wilstermann. E tem que ver se ele vai vir mais fechado ou mais solto, né? O time do Palmeiras, se vai vir com 2 volantes ali, que nem no primeiro jogo, ou se ele vai deixar o time mais solto ali, colocando o Guerra na frente, ou quem sabe até puxar o Michel Bastos pro meio e colocar o Keno na ponta direita. E uma informação é que o Palmeiras renovou o contrato com o Thiago Martins até dezembro de 2019. É o jogador reserva. É aquele zagueiro reserva ali que... Compor elenco, né? Pra compor elenco, porque no ano passado não fez grandes jogos, conseguiu fazer seus gols, mas ele vacilava muito na zaga. Queria fazer um questionamento agora pra vocês. Acho que a defesa ali do Palmeiras tá bem montadinha, só o Vitor Hugo suspenso, entre o Edu... Mas assim, do meio pra frente ali, como vocês escalariam? Com 1 ou 2 volantes, os meias, o Borja lá na frente? Bom, por jogar no Allianz Parque, eu acredito que o Eduardo Batista vá com naquela linha, aquele tridente, com Tietchan, Felipe Melo, Michel Bastos e na frente Dudu, Borja e Keno. No segundo tempo ele pode colocar o Guerra, pode colocar até o próprio Alexandre, dependendo da circunstância do jogo, precisando de mais um homem referência na área. Vai depender da circunstância do jogo, mas para o primeiro momento eu acredito que ele vá com esse tridente. Tietchan, Felipe Melo, Michel Bastos na frente, Dudu, Borja e Keno. Ainda falando sobre, rapidamente, voltando um pouco ao assunto do Thiago Martins, fez uma ótima Série B pelo Paysandu e é um garoto promissor, né? Então vale a pena até estar renovando o contrato dele até 2019. E uma pena que pela segunda vez ele se machuca e gravemente. É, eu acho que o que eu substituiria só voltando agora no seu time, porque eu sou um defensor do William. Eu acho que o William merece estar de titular. Eu acho que o Borja, ele é segundo tempo por enquanto. Por enquanto, ele, pra mim, é jogador de segundo tempo. Porque ele tá mostrando... O Borja tá mostrando que tá perdendo muito gol, na minha opinião. Pra um jogador que... uma ou duas chances já devia ter matado como matou contra o Ferroviária. Então, eu botaria o William pra colocar um pouquinho mais de velocidade, não só força, como o Borja coloca. E aí, no segundo tempo... Dá oportunidade pro Borja pra ver se ele consegue finalizar direitinho dessa vez. É isso aí, boa sorte ao Palmeiras amanhã, mas agora é hora de falar sobre as coisas do Esporte Clube Corinthians Paulista, então toca o hino do Timão. O Corinthians, que está sem compromissos pela Libertadores neste ano, empatou em 1-1 contra a Ponte no domingo pelo Paulista, mas também já concentra as atenções na partida de quinta-feira, no jogo de volta da Copa do Brasil contra o Luverdense, que no jogo de ida perdeu para o Timão por 2-0. O jogo será na Arena, o que é mais confortável para o Corinthians, que já construiu um bom placar. E aí, tá classificado ou não? Tem que tomar ali um certo cuidado. É, o Corinthians vai chegar com os desfalques no jogo, mas o time do Luverdense não é aquele time que traz muito perigo, assim, pro a equipe do Corinthians. Então acho que a classificação é certa, mas tudo pode acontecer. Eu acho que o Luverdense é aquele time copeiro, né? É aquele time do Copa do Brasil que de vez em quando dá uma assustada. Eu lembro, acho que foi contra o Santos, né? Eu tava vendo o jogo contra o Santos, que teve há uns anos atrás, que o Luverdense surpreendeu. Quase que o Santos não passa ali, foi por muito pouco. E eu acho que, tudo bem, o Corinthians tem um time superior, mas eu ainda não engoli aquele jogo que fez em Brusque, né? Que é um jogo muito ruim e às vezes falta um pouco de criatividade no meio campo pra esse time. O que a gente achou que ia ter com o Jadson, né? Jadson e por não enquanto vinha não tá acontecendo. Por enquanto não tem correspondido. Né? Mas vocês acham possível o Luverdense sair com uma vantagem de 2 gols de diferença na Arena? É bem difícil, né? Se tratando de... Eu acho mais muito difícil. Na arena. Se fosse ao contrário, eu acho que até poderia ter algo, mas tratando na Arena... Eu não sei. Gols ainda, muito difícil. Ninguém apostava que o Barcelona ia virar contra o Mas é Barcelona, né? Você tá aqui comparar Barcelona com o Luverdense. Mas é futebol, né? Futebol não, sim, futebol, tudo pode acontecer, Copa né? do Brasil é Copa do Brasil, né? Ali, o time que tá tendo sua oportunidade vai dar a raça. É o jogo da vida dos caras. É o jogo da temporada, imagina. Contra o Corinthians na Arena, você acha que os caras não vão dar de tudo? Agora, uma curiosidade sobre a defesa do Corinthians, que está indo muito bem. O Fábio Carilli, o técnico do Corinthians, falou que a prioridade dele, quando ele assumiu a equipe, era justamente arrumar a defesa. E o time só sofreu gols em 3 partidas neste ano, que foi contra o Santo André, quando perdeu por 2-0, Mirassol, quando ganhou por 3-2, e a Ponte agora no domingo, ou seja, de 11 jogos, só sofreu gols em 3 oportunidades. É uma bela média, o que não tem no ataque recompensa na defesa, né? E tem a questão também do Balbuena, que tá lesionado e que a gente ainda não sabe se é grave ou não. É um desfalque importante pro time do Corinthians, né? Como a Rafa acabou de te falar, a defesa tava boa ali, passando segurança pro time, pra torcida. Então, Balbuena, um titular absoluto, desfalque, com problema ali na coxa, o Fábio vai ter que pensar um pouco em quem vai colocar ali do lado do Pablo, né? Talvez o Pedro Henrique. Sim, ou o Léo Santos, que entrou no último jogo. E sobre isso, sobre justamente a zaga do Corinthians, o Fábio tem um problemão, que é se o Balbuena realmente for confirmada a lesão dele, o Corinthians vai ter que inscrever um outro atleta para a zaga, já que o Wilson não está inscrito, não vai jogar o Paulista de forma alguma. Então ficaria o Léo Santos, o Pablo e o Pedro Henrique, e precisaria de mais um zagueiro. Só que o Corinthians não tem um zagueiro mesmo no time profissional. Então, eles pensam né, na possibilidade de improvisar o volante Ameixa na posição ou utilizar o zagueiro Thiago, que jogou agora a copinha no começo do ano, né? Essas duas opções. E se isso acontecer, o Pedrinho, que seria essa pessoa pensada para essa última vaga, ficaria de fora do Paulista. Ou seja, duas notícias ruins de qualquer forma para o torcedor corintiano, que queria, né, que quer muito ver o Pedrinho jogando no Paulista. Sim, com toda certeza, né? E o torcedor corintiano às vezes pode até ficar bravo comigo quando eu falo que o time do Corinthians não vai ser campeão de pontos corridos, por isso, elenco, né? Você precisa improvisar um volante para a zaga, um moleque, ainda você pode deixar de fora uma jovem promessa. Que de repente pode comprometer toda a defesa do Corinthians, que claro, vem tão sólida. Claro, claro, com toda certeza, Rafaela. Uma pena, né? Porque o Pedrinho atuou tão bem na copinha deste ano e a torcida tinha uma expectativa enorme em cima dele. E caso ele seja cortado devido a essa falta de zagueira no elenco, vai ser de uma tristeza enorme, porque tem que, pra mim tem que dar uma oportunidade para todos os garotos da base que estão no elenco do profissional. quem foi formado ali no centro de treinamento tem que ter uma chance no time, mesmo que seja um segundo tempo, 40 minutos, põe o garoto lá para jogar um pouco, vê como ele se sai, se for bem, dá uma continuidade, se for mal, dá um toque, ajeita e vê no que dá. Mas o Pedrinho atuou muito bem e se isso acontecer mesmo, é uma pena para ele, mas se ele for cortado, depois ele volta e com certeza vai atuar muito bem, porque esse garoto promete. É uma pena, né, que a gente não vai conseguir ver se isso acontecer, né, o Pedrinho atuar, né, porque se ele jogasse no Paulista, depois vai que o menino tem uma sequência, como, vamos dizer assim, um paralelo meio estranho com o Malcom, vai. O Malcom, quando tava lá no Corinthians, teve um outro jogo aí que ele surpreendeu, ok, fez o gol lá no Boca, né, e aí fez aquele gol contra o Boca. Ah, não, Romarinho. Estou confundindo com o Malcom, nossa. O Romarinho, vai, vamos dizer, o Romarinho fez aquele gol, e era um jovem que ainda o torcedor tinha meio que pé atrás. Mas o Romarinho não foi revelado conseguiu... no Corinthians, não, mas né? Ele foi do Bragantino, foi pro Corinthians. Sim, sim, mas tem... a confiança em si, né, do jogador, principalmente com um mais novo, vamos dizer assim. Não, eu tô pensando aqui, eu vi aqui no meu papel escrito Romero voltou. E aí, Romero voltou? Romero. Alguém vai ficar feliz, não é vou coisa falar boa quem. Coisa ruim. O famigerado Romero voltou, mas pro ataque eu queria falar sobre Emerson Sheik. Emerson Sheik. Que tá sendo cogitado no Corinthians. Deu uma entrevista todo emocionado, falando sobre o Corinthians de uma forma muito amorosa, digamos assim. E que o Carille deu uma entrevista dizendo que o Emerson ele cabe em qualquer equipe. Mas o Emerson ele é jogador ou ex-jogador? Como assim? Não, porque entendi. Faz tempo que o Emerson não joga. Mas você acha que ele não caberia no Corinthians? Não, eu não sei como que o Emerson tá, se ele quer jogar realmente bola, né? O próprio caso do Walter, pô. O Walter parece que acabou se tornando um ex-jogador de futebol, que pena, um jogador que tem grande talento. O Emerson, todos nós já sabemos a qualidade dele. Agora precisa ver se ele quer realmente jogar. Ou se ele só vai causar. Ou se ele quiser, eu quero me aposentar no Corinthians, né? Então venha, faça apenas um jogo e tchau aposentadoria. Agora, pra vir, o Corinthians ficar pagando mais um alto salário pra ele pouco jogar, apenas trazer problemas fora de campo, claro que não é viável pra equipe do Corinthians. Eu acho que o Corinthians podia fazer um acordo com o Emerson, porque assim, a história dele no clube é muito bonita, né? Gol na final da Libertadores, campeão. Então, acho que ele poderia fazer um trato, assim, vai. Tem aquele contrato de produtividade, por exemplo. Eu sei que ele já tá com uma idade avançada, isso não costuma ser feito com esse tipo de jogador, mas no caso do Emerson, que não joga, não vem jogando, né, em nenhum clube, a gente não sabe como ele pode atuar. Então, faz um contratinho ali tranquilo, não paga muito pra não prejudicar o elenco, a caixa do clube, que o Corinthians vem tendo muito problema com dinheiro nos últimos anos. Eu acho que seria legal o Emerson vir pro Corinthians nesse momento pra encerrar a carreira de vez e se tornar ex-jogador oficialmente. Não, e perfeita a sua análise nessa questão de contrato de produtividade. Uma boa. Contratinho tranquilão. Não pesa pra nenhum seria, dos dois. Seria uma boa, porque ele tá com 38 anos, né? Né? É um jogador muito velho já. E, mas o Zé Roberto, né? 42, mas é uma exceção. É completamente diferente. O Zé Roberto, ele tem um... Comprometimento um comprometimento absurdo. É um meta-humano, Zé Roberto. O físico dele é impressionante. Que homem. Aí você vai e olha pro Sheik, você não tem nenhuma garantia de que ele vai jogar bola. E eu acho que o Corinthians poderia olhar outras opções, vamos dizer assim. Ah, o mercado, pode olhar pro mercado sul-americano, contrata aí um Romero 2, vamos dizer assim. Romero. Olha, contratar outro Romero aí fica difícil, hein? Não, só tem lugar pra um Romero no Corinthians. Contrataram um Romero errado. Mas eu acho que, uma opinião minha mesmo, eu acho que a torcida do Corinthians ia gostar muito. Porque a torcida do Corinthians é bem iludida, né? Vamos dizer assim. Ela se ilude com qualquer coisinha mais ali, de acordo com o elenco do Corinthians. Então, por ser um jogador vitorioso no Corinthians, eu acredito que a torcida iria acolhê-lo, sim. E talvez, sei lá, né? Que eu realmente bato na mesma tecla que vocês, do comprometimento de vir pra jogar. Mas, enfim, vamos ver o que o Emerson Sheik decide. Agora que a gente já falou bastante sobre o Corinthians, é hora de falar sobre o Santos. Então toca o hino do peixe. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano. Campeão absoluto. O Santos, que vai jogar na quinta-feira também pela Copa Libertadores, vai jogar contra o The Strongest, que é o líder do grupo 2, lá na Vila Belmiro, que dá também uma certa tranquilidade para o Santos. E o Santos que veio de uma goleada, mas na Libertadores vem de um empate. Como é que vocês acham que estão os ânimos dos torcedores, dos jogadores também, sobre essa partida? Ah, o time do The Strongest é muito forte. Eu acho um time muito forte. Mas em relação ao Santos, o Santos também tem um time que dá para brigar pela Libertadores. Não é aquele time forte que todo santista espera. Mas pode ter a chance, pode vir o Vladimir Hernández no lugar do Vitor Bueno, que vai colocar um pouquinho de experiência no... Se o Dorival colocar, optar, né? Pra mudar, né? Vai botar um pouquinho de experiência no time, que pode ser, às vezes, o que tá faltando, né? E o Bruno Henrique pode entrar também no lugar do Copete. Como é que vocês veem essa mudança? É uma ótima mudança. Eu acho que é o primeiro grande passo pro Dorival começar a mudar o time, né? A gente olha os jogos do Santos, é muito... Até então, né, tem sido muito a mesma coisa sempre. Você olha, é a mesma escalação, é sempre o Vitor Bueno de um lado, o Ricardo Oliveira no ataque. Então, acho que você mudando, colocando o Bruno Henrique, pode ser um passo aí, futuramente você pode colocar o Vladimir também no ataque, fazer o trio ali. Eu acho que tem que mudar um pouco o Dorival. Já ficou muito manjada a escalação do Santos e... Contra o The Strongest, eu acho que o Santos é o favorito, vai estar na Vila e vai ter mar branco, né? A diretoria já falou que vai distribuir duas bexigas para cada torcedor lá e vai todo mundo fazer aquela saudação ao Santos, né? De volta à Libertadores. Eu discordo um pouco do Gustavo quando ele disse que o The Strongest é um time bom. Para mim é um time chato. The Strongest é chato. Ano passado ele mostrou isso contra o São Paulo. Aqui no Brasil deu um probleminha assim, mas não é um time bom. Ele tem aquele... Escobar, que é um veterano já, que cobra falta, que firula. E lá na Bolívia, no ano passado, deu problema o São Paulo, quase eliminou o São Paulo. Mas assim, o time do Santos tá bem, assim, tá se acertando. O Bruno Henrique fez uma ótima partida no final de semana. Tem a chance de ser titular na vaga do Copete. E eu acho que o Hernández, assim, eu confio muito no Vitor Bueno. Acho um ótimo jogador, uma válvula de escape ali pelos lados do campo. Mas assim, eu acho que o Hernández merece... Não que ele mereça o banco, mas acho que é mais plausível o começo do jogo dele no banco. E no segundo tempo, talvez ali, porque se o Vitor Bueno cansar, ele possa entrar e ajudar o time santista. O maior reforço, né, da equipe do The Strongest, principal jogador, é a altitude. Para o jogo ser na Vila... Na Bolívia. Não, mas o primeiro jogo é aqui na Vila Belmiro. Vila Belmiro. A promessa, claro, que é o Santos favorito. Um Santos que vem melhorando com o Dorival Júnior, até com a entrada do Bruno Henrique, que tanto eu critico o Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique ele acabou demonstrando fazendo 3 gols na partida contra o São Bernardo. Promessa total favoritismo da equipe do Santos. Né? O próprio The Strong com o eterno Pablo Escobar e também com o Chumaceiro, ex-jogador do Sport e o atual artilheiro da Libertadores da América. O Bruno Henrique, eu cheguei a não comentar certinho a atuação dele, né? Os 3 gols, pra mim, foi de forma surpreendente. Eu não acho que ele é tudo isso. O pessoal tá falando muito dele e eu não acho que convenceu tanto assim. É um jogador que, na minha opinião, tem que começar contra o The Strongest, até porque tem que mudar um pouco a escalação. O Copete não tá jogando nada, mas eu... não tem jogado nada. Mas eu acho que a notícia que mais anima o torcedor é o retorno do Vanderlei aos treinos, né? Ele tá de volta e acho que por mais que o Vladimir tenha pegado muito bem contra o Sporting Cristal... Ele foi muito bem, salvou uns 2-3 gols ali, mas acho que o Vanderlei traz uma segurança maior, assim, o Vladimir, o torcedor fica meio assim. Com certeza, o Vanderlei já tem um certo reconhecimento com a torcida do Santos, mas é legal ver as atuações do Vladimir, porque dá uma confiança para um goleiro que a gente não acompanhava, porque o Vanderlei dificilmente se machucava, ficava fora de algum jogo, então é legal ver o Vladimir atuando bem, salvando o Santos, como vocês falaram, contra o Sport de Cristal, e é bom para o elenco, né, pro elenco, porque caso o Vanderlei se machuque de novo, porque ele é o titular absoluto, um dos pilares do time do Santos, caso ele se machuque, caso tenha algum problema, a gente nunca sabe o que pode acontecer, tem o Vladimir lá que vem dando conta do recado e é sempre bom ter jogadores de confiança, assim, que o próprio time tem, confiam mesmo, né, no companheiro. E acho que o Vladimir, caso ele continue atuando muito bem assim, vai ser uma boa dor de cabeça pro Dorival. E o Kleber, né, o zagueiro que até agora há pouco convenceu a equipe do Santos, né, João? Eu acho que É, tem que fazer. A dupla ideal pra mim seria Kleber e David Braz. Concordo. Eu acho que o David Braz é um capitão, vamos dizer assim. Ele nem sempre vai na técnica, mas vai na raça. E é muito que de vez em quando o Santos precisa. Eu acho que, por exemplo, a lateral direita, o Dorival poderia dar a chance pro Matheus, que é o menino da base. O Ferraz não tem jogado tudo isso. E eu acho que aí o grande destaque desse time, né, que jogaria contra o The Strongest, não seria o Bruno Henrique, seria, pelo amor de Deus, que o Ricardo Oliveira voltasse a fazer os gols que fez ele ser o artilheiro, que ganhou o Brasil, vamos dizer assim, chegou até a seleção brasileira. É o Ricardo Oliveira que tem sofrido essa temporada, né? A gente tá acostumado, né? Acostumado não, mas a gente viu ele sendo destaque em muitos momentos e agora ele tá tão apagado, bem como o Lucas Lima também, que tá voltando agora. Começando não tudo de novo, mas começando de novo. E é um time cheio de medalhistas olímpicos, né? É estranho ver o Santos assim. Thiago Maia, Zeca, né? Você olha o Lucas Lima, o que ele jogou contra o Sport em Cristal, ele me pareceu muito que ele tava fazendo corpo mole paulista inteiro para chegar na Libertadores e jogar bem. Ele deu um passe ali pro Thiago Maia que foi sensacional, né? Mas às vezes falta um pouco disso, dele tá acordado, ele não virar um ganso, vamos dizer assim. Não, um passe ele já colocou na cara do gol. Pode já falar. Colocou na cara do gol o Thiago Maia, que acabou dando o gol para a equipe do Santos, né? Um grande jogador que precisa jogar bola, né? Quando ele quer jogar, é um grande jogador que apresenta uma grande qualidade e que vem colocando os companheiros na cara do gol. Vocês não acham que talvez esse seja o momento em que a base tem que aparecer? Talvez olhar ali pra base, ver quem tá se destacando, de repente pode se encaixar no time. Porque tá um time muito estagnado, assim. A gente não tem muita certeza se vai jogar bem, sei lá, mal, às vezes nenhum nem outro. Então, de repente, os meninos, eles poderiam fazer a diferença como os meninos do Corinthians têm feito no time. O que acontece é que o Dorival, às vezes, ele é muito cabeça dura, né? Ele insiste. Sim, a gente falou sobre isso, sobre ele não saber administrar as duas coisas. E às vezes, é incrível como ele sempre repetia a mesma escalação, né? E se ele não for alternando, e às vezes colocar... O Longini jogou muito contra foi o ABC? Não foi o ABC, foi São Bernardo. Foi contra o São Bernardo, jogou muito. O Longini destruiu com o jogo, e às vezes não custa nada você colocar ele, não é da base, né? Mas... colocar gente nova ali, dar uma mudada no meio campo, sempre a mesma coisa, não dá. Eu acho só para completar, uma boa colocação da Rafa de aproveitar, caso algum problema, aproveitar algum menino da Vila, porque a gente nunca sabe o que vai sair dali, né? Já saíram tantos jogadores espetaculares como Neymar, Robinho, Diego, entre outros. Ganso. Então, Ganso, entre outros. Então, acho que se tiver algum se destacando ali, pode ter a sua chance, sim. É isso aí, a gente já falou bastante sobre os quatro times paulistas, os principais times. Agora é hora da gente dar uma paradinha e a gente volta daqui a pouco. Rádio Mackenzie. Acesse o portal da Universidade Presbiteriana Mackenzie, www.mackenzie.com.br. I know the more I like to let it go. Hey. men for a friend, all the channels that have broken down. Now you bring it up, I'm gonna ring it up just to hear you sing it out. Step from the road to the sea to the sky, and if you believe what we rely on, when I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say. I know the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. Deep beneath the cover of another perfect wonder, where it's so white as snow. Privately divided by a world so undecided, and there's no. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Assista a Mackenzie em Movimento, todos os sábados às 11h45, na Band. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Acerte o seu aí, eu arredondo o meu aqui. Voltamos e agora o assunto é Libertadores da América. Daqui a pouquinho tem jogo Botafogo e Estudiantes. E a gente tem um correspondente hoje, pela primeira vez estreando essa profissão, o Tarek. Boa noite, Tarek. Como é que tá? Você tá aí no Nilton Santos, vai acompanhar o jogo do Fogão. Como é que tá aí a atmosfera no estádio? Boa noite, Rafa. Boa noite aos amigos presentes na bancada. E a você, ouvinte da Rádio Mackenzie. Eu falo ao vivo do estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, onde o Botafogo enfrenta o Estudiantes La Plata pela primeira rodada da Copa Libertadores. A expectativa é grande para o jogo. 32 mil ingressos vendidos antecipadamente. Já podemos observar muita gente no entorno do estádio. Vou passar as escalações do jogo e fico à disposição de vocês para as perguntas aqui. O Botafogo vai a campo com Gatito Fernandes, Marcelo, Carli, Emerson e Vitor Luiz. Ayrton, Bruno Silva, Montilho, Camilo, Pimpão e Roger. Já o Estudiantes vai com Andújar, Sanchez, De Sábato, Dubarbier, Chanque, Solari, Ascacíbar, Damonte, Lucas Rodrigues, Otero e Viatri. Estou à disposição das perguntas da bancada, Rafa. Tarek, é o Bruno Paganini falando, tudo bem? Boa noite, Bruno. Nos outros jogos do Botafogo tivemos mosaicos bonitos, né? Hoje tem promessa de mosaico? Olha, Bruno, o mosaico não vai acontecer hoje, mas eu passo a pergunta para o torcedor do Botafogo aqui, para vocês sentirem o clima aqui do estádio. Ele perguntou se vai rolar mosaico aqui hoje. Vai rolar tudo hoje, aqui é Fogão! Nós estamos juntos! Boa noite, Tarek, Nicolas Montini que tá falando. Boa noite, Nicolas. Então, queria fazer uma perguntinha. Com os desfalques do Jonas e do Luiz Ricardo ali na lateral direita, o Marcelo vai ser improvisado ali. Qual a expectativa da torcida para a atuação do Marcelo hoje? Exato, ele perguntou com o desfalque do Jonas e tem o Luiz Ricardo, como vocês acham que o Marcelo vai sair na posição? Com certeza é muito melhor que o Jonas. É, essa é a expectativa aqui do lado de fora. Muita gente aqui e a torcida tá empolgada. Fogo! Fogo! Fico à disposição da bancada para futuras perguntas. O Tarek, é o Bruno de novo. Como que vocês veem a atuação de Montijo ao lado do Camilo? Vai dar certo? Fala, Bruno. Eu vou perguntar aqui pro Gerson, que tá do meu lado. O que você acha de Montijo e Camilo jogando juntos? Muito bom. Vão arrebentar hoje. É a dupla de meias que o Brasil precisava e nós vamos hoje arrebentar. A Libertadores é nossa. Uhul! Aí, Tarek. É, fala, João. Aí, mais uma pergunta aqui, a última, hein? A última pergunta de aniversário, né? O Jair faz aniversário hoje. Você acha que traz a vitória, então? Você pergunta aí... Jair faz aniversário e eles estão perguntando se vocês acham que a vitória vai acontecer. Parabéns pra ele. É presente pra todo mundo hoje. Pro Jair e pra torcida inteira hoje. Pra todos nós. Pra fechar, pede pra cantar o hino aí, tá? Fogo! Fogo! Valeu, parceiros. Termino aqui a transmissão. Até mais. Obrigado, Tarek. Até a próxima. Até a próxima. Botafogo, o que vocês têm agora depois de todos esses depoimentos, né? Em loco, o pessoal falando lá, bastante animado. O que vocês têm a dizer sobre esse confronto? Vocês estão tão animados quanto os torcedores lá? Depois dessa atuação, dessa atuação do Tarek com os torcedores ali ao vivo, perto do Newton Santos, já se preparando para esse grande jogo da Libertadores. A gente não pode esperar coisa pior do que o Botafogo já vem apresentando, né? Bons jogos, defensivamente bem, o ataque não está produzindo tanto assim, mas está dando conta do recado. E como os torcedores falaram, Camilo e Montijo juntos podem dar muito certo, com o Pimpão ali também na velocidade, na recomposição, e o Roger lá de referência no ataque. Acho que o Fogão vai para cima e, para mim, consegue a vitória hoje. Olhando aqui uma notícia, percebe-se que a torcida tá bem... Animada. Tá bem animada, porque o jogo foi vendido 27 mil ingressos antecipadamente. Então você percebe que o Botafogo não vem só forte no time, mas vem também com a torcida junto. É, o Botafogo precisa tomar um pouco de cuidado, né? Tem a confiança de todos os brasileiros, porque o Botafogo meio que virou um xodó, assim, vamos dizer, junto com a Chape, porque o Botafogo, ninguém acreditava, todo mundo achava que ia cair para a segunda divisão no ano passado, com o trabalho do Jair Ventura espetacular, conseguiu a vaga na Libertadores, ganhou de dois tradicionais times na conhecida a fase pré-Libertadores, e agora na fase de grupos, muita empolgação, mas tem que tomar cuidado, Estudiantes, time de Libertadores, campeão, argentino sempre muito chato com time brasileiro, e Estudiantes vai dar trabalho, mas como eu já disse antes, acho que o Fogão saca a vitória hoje. E foi há 9 anos atrás que, nesse mesmo confronto, Botafogo e Estudiantes, o Brasil viu uma cena, uma das melhores cenas da história do futebol brasileiro. Do futebol brasileiro, que foi o juiz levando amarelo do André Luiz, né? E eu acho que... Não sei se o Sassá vai vir do banco pra fazer isso aí, mas eu acho que o Botafogo tem toda a condição, né? Tem um time muito bom. E vamos ver se o Montijo e o Camilo vão encaixar aí pra fazer um ataque com o Roger e o Pimpão dar certo pra sair muito gol pro Botafogo. O torcedor tá animado, né? Já colocou até o Botafogo campeão da Libertadores, né? E também tem aquela questão que eu falei, né? Do Camilo e do Montijo, se eles podem estar jogando juntos. No primeiro jogo da fase, primeira fase da Libertadores, os dois jogaram juntos e até teve aquela questão que o Camilo, ele se sacrificou até em virtude do Montijo estar jogando, ele tem que acompanhar o lateral. Do lado do Estudiantes tem o Verón, né? Um destaque, o presidente Verón, que voltou aos gramados, ele que agora tem 42 anos, e tá suspenso, tá fora do jogo, até pelo fato de em 2011 ele ter recebido um cartão vermelho, segundo o árbitro foi muito grave e acabou pegando 3 jogos de suspensão, por isso que ele tá fora do jogo. Tem outro jogador que a equipe do Botafogo tem que tomar cuidado, que é o Viatri, né? Ex-jogador do Boca, um artilheiro, e também no meio de campo o Ascacíbar, que é o artilheiro da equipe. No gol, um goleiro experiente, o Andujar, ex-Catânia e Nápoles, com 33 anos, um bom goleiro. É isso aí, hoje o Botafogo joga, mas amanhã é dia de São Lourenço e Atlético Paranaense, Universidade Católica e Flamengo, Chapecoense e Lanús. Mas agora que a gente... Lanús, me corrigiram aqui. Mas agora que a gente já falou de Libertadores, a gente vai falar sobre Champions League. João Rodrigues, quais são as suas informações sobre as partidas de hoje? Então, vamos começar pelo Leicester, né? Que todo mundo estava desacreditado, achou que o Sevilla ia ganhar. Ganhou lá. O Sevilla ganhou, né? Lá no... Ganhou. 2-1. 2-1 no primeiro jogo. E nesse jogo de volta agora, o Leicester mostrou toda a força da sua torcida. Com gols do zagueirão, né? Interminável, Wes Morgan, jamaicano. E do Albrighton. O Leicester levou a melhor sobre o Sevilla e passou no agregado 3-2. E lá em Portugal, na Itália, a Juventus ganhou do Porto por 1-0, gol do Dybala, de pênalti. Teve até a expulsão do Max Pereira, né, que a gente acompanhou ali na lanchonete. O Max colocou a mão descaradamente na bola. Foi uma defesaça. Uma defesaça, viu? Né? Foi digno de defensor do Corinthians, aquela defesa. Sem novidades na Itália, todos já esperavam um jogo tranquilo para a Juventus após a expulsão do Max Pereira e o pênalti muito bem batido pelo argentino Dybala. A Juve só controlou o jogo e vai continuar com esse seu trajeto na Champions League. Falando um pouco do Leicester agora, o que falar do Leicester, né? Campeão na última temporada da Premier League, muitos problemas nessa temporada, atuando muito mal. Já sem o técnico, sem, né? Sem o Ranieri, parece que o Ranieri que era o problema, né? Que o Ranieri saiu, o time começou a jogar muito bem e agora elimina o Sevilla, que tem um bom time, um ótimo técnico, o Jorge Sampaoli, um argentino muito bom. E fez história no Chile. Fez história no Chile, mas é argentino. E agora é esperar a definição para ver quem o Leicester vai enfrentar, porque o time na Inglaterra é bom, é organizadinho e tá montado. Vamos ver o que a Champions vai reservar pra gente nesses próximos capítulos. Que coisa o Leicester, né? Um time que quase cai um ano, outro ano é campeão. É o único inglês? Hã? É o único inglês que passou? Passou, Nossa. E é porque o Arsenal, né, acabou tomando aqueles dois chocolates do Bayern de Munique. E o Leicester acaba com o mesmo time, chega o técnico interino, Shakespeare, e ele acaba mudando a forma de jogar. Deu uma inspiração ao claro, time. Claro, tava pronto. Quando eu falei o Shakespeare, eu já esperava que o senhor falaria essa coisa. Mesmo. É claro, tá certo. E com as mesmas peças, o time tá jogando, tá ganhando já, né? Acumulando mais uma vitória e uma classificação. Agora vamos ver quem será o adversário do Leicester, né? Você pega um Barcelona totalmente empolgado, um Real Madrid, um Bayern de Munique, e complica para a equipe inglesa. Não, a gente já falou bastante agora do Leicester, né? A expectativa da Juve. Agora eu queria falar um pouco dos jogos de amanhã. Mônaco e Manchester City na França, Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen na Espanha. Amigos de bancada, até a nossa apresentadora Rafa, o que vocês esperam do jogo? Eu quero saber o palpite de vocês para esses jogos. O que vocês acreditam que pode acontecer? Pro jogo do Botafogo também hoje? Pode ser, legal. Vamos falar o que a gente acha. Botafogo joga em casa, é favorito. 2-0, Fogão. Gustavo? 1-0, Fogão. João? 3-0, Fogão. Nicolas? 2-1, Fogão. Rafa? Eu vou com 2-0. Agora sobre os jogos de amanhã. Mônaco e Manchester City, 2-1 City. Lembrando que o Falcão é dúvida no jogo contra o City. E foi um jogaço na ida, né? Foi, jogo de muitos gols. Qual que é o seu palpite, João? Eu acho que 1-0 pro Manchester. Bruno? 2-1 pro Manchester. Gustavo? 2-0 pro City. Rafa? 2-0 pro City, acredito no City, amo o City, inclusive. E na Espanha, Atlético Leverkusen, Atlético muito forte em casa, Simeone ali, 2-0 Atlético. 3-0 Atlético, 3 do Griezmann. Olha só, o senhor tá otimista hoje, hein? O Griezmann joga muito. Rapaz, pra mim vai ser 3-0 pra equipe do Simeone. Gustavo? 2-0 pro Atlético. Rafa? Eu tô com o Nicolas, eu aposto num 2-0. Só eu e o João que somos otimistas aqui, hein? Vocês adoram uma goleada, né? 2-0 é um placar real. chocolate é com a gente mesmo, né, João? Bom, falar um pouco agora do Griezmann, né? Já que o João, 3 gols do Griezmann amanhã para definir a vaga do Atlético. Para mim, um dos principais jogadores da Europa. Griezmann, que vem sempre sendo especulado em times gigantes da Europa. E, Rafa? Não, eu só queria complementar a sua informação. O Griezmann que falou que não sai do Atlético de Madrid para jogar na Espanha, até porque, por cláusulas, né, contratuais, ele não pode jogar no Real Madrid. E acredita que no Barcelona, é claro que ainda bem que ele acredita que ele não teria espaço. E realmente, com aquele trio de ataque, né, talvez ele... Talvez não, ele ficaria no banco, com certeza. Seria usado, obviamente, em alguns momentos. Mas eu acho que ele faz melhor ficando no Atlético de Madrid, até porque o ano passado ele disse que queria fazer parte dos planos do técnico. Então acho que ele faz uma boa. Lá ele tem espaço, lá ele é o destaque. Então acho que ele tem uma decisão acertada. Só para completar minha informação, tem uma grande expectativa em alguma transferência do Griezmann, mesmo ele já falando que não sai, porque o irmão dele no Twitter sempre posta foto do Manchester United. Então os torcedores Red Devils sempre ficam naquela: será que vem? Será que vem? O irmão tá postando coisa do United, já mostrou que é torcedor do time de Manchester. Então muita especulação, porque o Manchester, muito dinheiro, com um time estrelado, com Pogba, Ibrahimovic, e se o Griezmann for, acho difícil, mas se ele for, aí vai ficar um dos melhores elencos do mundo inteiro. E o Atlético Madrid vem com reforço: o atacante Fernando Torres e o zagueiro Savic receberam alta médica e foram relacionados para o jogo contra o Bayern. Falando sobre o Griezmann, com a possibilidade dele ir para o United, eu acho que seria uma boa, né? Que o time perdeu do Chelsea ontem, 1-0, né? Gol do Kanté. Mais um gol do Kanté contra o United, né, João? Para variar, joga muito contra o United. Joga bastante, joga muito bem mesmo. Ótimo volante, líder de desarmes e ainda faz gol no United de quebra, né? E eu acho que o Griezmann tem bola para ser um dos melhores do mundo. Ele é um jogador muito completo. Sabe cobrar falta muito bem, cobra pênalti quando não perde em final de Champions. Fez uma ótima Eurocopa. Fez uma ótima Eurocopa, faz muitos gols, né? Faz gol de cabeça, faz gol de bike, faz gol de tudo quanto é jeito. É um ótimo atacante. Pra vocês, quem será o campeão da Champions? Nossa. Ai, difícil, hein, Bayern. Bayern. Pra mim, se o MSN ali começar a brilhar como parece que vai, Barça. Eu tô com você, até pela vitória, como foi contra o Paris Saint-Germain. A confiança tá lá em cima, claro, né, Bruno? Claro. O time tá... Eu acho que vai embalar de vez, mesmo no último jogo perdido, mas tava sem o Neymar, que tava no aniversário da irmã, então... Vamos ver. Então, pelo otimismo do torcedor do Botafogo, a final do Mundial será entre Botafogo e Barcelona, hein? Eu acredito no Real Madrid. No Real Madrid, eu tô com os meninos, eu acredito que depois do jogo contra o Paris Saint-Germain, o Barcelona... Já cravou ali mais uma vez vencer a Champions League, mas a gente acabou o nosso programa, falamos bastante sobre futebol, sobre Libertadores, Copa do Brasil, Champions, e a gente volta amanhã então. Boa noite, Nicolas. Boa noite, Rafa. Boa noite, companheiros de bancada. Queria agradecer ao Juliano pela produção de hoje, ao Doni, e até a próxima. Boa noite, João. Boa noite, Rafa. Boa noite, bancada. Boa noite, Juliano, Bird. Boa noite, Doni. Boa noite a todo mundo aí. O Tarek, que tá lá no jogo do Botafogo. Boa noite pra todo mundo. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos e até a próxima. Gustavo, boa noite. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Obrigado, Juliano, pela produção. Doni, pela sonoplastia. E boa noite a todos. É isso aí, boa noite a todos, eu agradeço a vocês pelos comentários, ao Juliano pela produção, ao Doni pela sonoplastia. Vai, Botafogo, tomara que o Tarek se divirta por lá e a gente volta amanhã. Rádio Mackenzie.